Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar as nossas devocionais, hoje compartilhando o Salmo de número 88, uma oração que nós fazemos, assim como o salmista, em dias de grande aflição. Momento de dificuldade, de crise, onde parece que nós não vamos encontrar resposta para as nossas necessidades. Esse é o momento que nós clamamos dessa forma. Irmãos, eu vou compartilhar o salmo e, como vocês estão solicitando, eu vou pedir à pastora que ela mesmo coloque uma postagem, dê um alô a vocês. O seu caso é bastante grave. Os médicos, obviamente, enfermeiros, pessoal da área de saúde, sabe explicar com precisão. Mas eu, como leigo, só posso dizer que nunca tinha visto algo semelhante. Alguém que sangrava por todas as partes do corpo. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas vou poupar de alguns detalhes que não me parecem edificantes agora, mas ela sangrava pelos poros, nos braços, nas pernas, pela boca e também na urina, nas fezes. Era uma coisa impressionante. Agora, depois de 10 dias, o sangramento parou, mas o processo não acabou. Foram detectadas algumas coisas nos exames que ela realizou e infecções, inflamações. E há um conjunto de fatores aí. Bem, eu não vou além disso, eu vou continuar clamando por ela e vou pedir que você continue clamando também, para que esse processo seja revertido na totalidade, tá bem? Conto com a sua oração. Conto com o seu carinho e, na verdade, nós temos sentido esse apoio, esse carinho, essa oração dos irmãos, das irmãs em todo o tempo. Nesse caso, o salmo se encaixa bem para esse contexto, um momento de grande aflição, de muito cuidado, e o salmo se encaixa bem dentro desse contexto. Oremos para que Deus opere diretamente, mesmo sem a intervenção da medicina, que é uma bênção e que nos ajuda, nos ajudou agora de novo. Mas às vezes Deus faz um milagre independente dos seus instrumentos, porque ele é médico, ele é o médico dos médicos. Então ele pode fazer essa obra. E se ele não quiser trabalhar dessa maneira, que ele utilize os seus instrumentos, então, para que a filha dele, a serva dele, possa ter total restabelecimento físico e, por conseguinte, emocional também, em todas as áreas da sua vida. Muito bem, vamos fazer a leitura do Salmo de número 88, uma melodia para o coração aflito, para o responsório, um hino dos coraítas, para o mestre de música, um salmo didático de Emã, o Ezraíta. Diz assim o salmo: Ó eterno Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Chegue à tua presença minha oração. Presta ouvido ao meu clamor. Minha alma está saturada de desgraças. Minha vida está à beira das profundezas da morte. Já estou contado entre os que baixam a sepultura. Sou como uma pessoa absolutamente alquebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina entre os mortos. Sou como os trucidados que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembras, pois estão apartados de tua mão. Tu me depositaste nas profundezas do fosso, nos lugares tenebrosos e abismais. Sobre mim pesa a tua cólera. Com todas as tuas grandes ondas do mar, me afligiste. Afastaste de mim os meus conhecimentos, afastaste de mim os meus conhecidos. Fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado, não vejo qualquer saída. Meus olhos anuviam-se de preocupação. Todo dia te invoquei, Senhor, estendendo para ti minhas mãos. Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já despediram da vida? Porventura, os mortos virão a se levantar e te louvar? Será que teu amor é também proclamado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Será teu sinal milagroso, conhecido na região das trevas, e tua justiça na dimensão do esquecimento? Contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitas, e escondes de mim a tua face? Desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre a minha existência se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me consumiram. Cerca-me o dia todo como uma inundação. Fazem-me submergir em agonia. Afastaste de mim os meus amigos e todos os meus conhecidos de jornada. As trevas são a minha única companhia. Louvado seja o Senhor pela santa e bendita, gloriosa palavra. Nós vamos ler três notas agora que esse salmo nos apresenta. Isso, três notas pela BKJA. Outra tradução pode apresentar outras notas, com certeza apresenta outras notas com outros comentários. Esses rodapés servem para os editores, tecerem um comentário, tecerem um parecer, um acréscimo de informação sobre aquele contexto histórico ou sobre uma questão teológica, e aí cada editor vai dar ênfase a uma determinada situação. Eu estou seguindo a BKJA e por isso farei a leitura das três notas. Eman ou Eman, nome hebraico que significa fiel, nota número 1, filho de Zerá, da descendência de Judá. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, Salmo 89. Foi um dos principais sábios da corte de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Apesar de o salmista ter vivido desde a infância sobre as agruras da vida e o iminente perigo da morte, sua oração, em melodia mesta, ou seja, triste, melancólica, começa com uma declaração de fé e confiança na salvação eterna que vem do Senhor. Irmãos e irmãs, isso deve nortear toda a nossa leitura do Salmo 88. No fundo, no fundo, esse é um momento de fé. Esse é um momento de confiança. Ele está deixando escorrer as suas lágrimas pelo Salmo. Cada linha desse Salmo vem marcada pelo sal das lágrimas do salmista. Todavia, essa é uma declaração salgada pelas lágrimas, mas é uma declaração de fé e confiança na salvação eterna que vem do Senhor. E esse é seu maior consolo. E esse deve ser o nosso maior consolo. Na hora em que parece que está tudo perdido, na hora em que nós olhamos e parece que não há mais alternativa nenhuma, só nos resta a morte, então o Senhor é a nossa consolação. O subtítulo desse salmo, na verdade, irmãos, literalmente é o título no original hebraico. Pode ser assim transliterado. Shir Mizmor Livnei Korah. Lamanet Tzeach Al Mashalat Leanot Maskil Leheman Haiz Hashi. Então, esse é o título no original hebraico e que expressa, por um lado, a fidelidade do salmista, e o seu nome aponta para isso, por outro lado, a confiança na fidelidade do Deus eterno, o Deus da salvação do salmista, e ele clama a Deus de dia e de noite. E é isso que nós devemos fazer, clamar ao Senhor de dia e de noite. Porque a certeza que nós temos é que Ele está conosco. O melhor de tudo é que Ele está conosco, como nos disse, no final da sua vida, Wesley. Essa é a nota número 1. A nota número 2 é o próprio versículo 1. A primeira fala sobre Emã, salmo didático de Emã, o israelita. Ó eterno Deus de minha salvação, dia e noite clamo a ti. O título no hebraico nós vimos. Agora, o 2 está no versículo 1. Ó eterno Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Irmão, irmã, por mais difícil que seja compreendermos, preste atenção nisso. Por mais difícil que seja compreendermos a razão do sofrimento humano, e para não ficar no genérico, a razão do nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas, as Sagradas Escrituras nos ensinam que as aflições e angústias fazem parte do plano de Deus para o aperfeiçoamento de toda a humanidade. Colossenses 1, 24, 1 Pedro 3, 14. A história hebraica está salpicada de exemplos. José, sendo injustamente atirado na cova e mais tarde na prisão, para depois vir a ser salvador de sua família e primeiro-ministro do faraó do Egito. Abraão, lançado em densas trevas antes de receber a maravilhosa revelação da aliança, Gênesis 15, 12 a 18. Jonas, lançado nas profundezas do mar antes de aprender a ser um fiel profeta de Deus. Jesus Cristo, padecendo e sendo aperfeiçoado por meio dos muitos sofrimentos pelos quais passou desde o nascimento, a fim de se confirmar como pleno autor da nossa salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Esse versículo de Hebreus pode ser assim transliterado a partir do original hebraico, dentro desse contexto do versículo 1 do Salmo 88 também. Adonai, Elohe, Yeshurati, Yon, Tsaati, Valaila, Negdesha. Então, ó eterno Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Aleluia. E a terceira nota, irmãos, irmãs, está no versículo 5. Eu leio para você: sinto-me abandonado, a minha própria sina entre os mortos. Sou como um trucidado, ou como os trucidados que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembras, pois estão apartados de tua mão. O salmista narra, diz a nota, seu sofrimento a partir de uma perspectiva totalmente humana da morte, uma condição e local em que não há mas qualquer possibilidade de intervenção divina em favor da restauração do necessitado. Salmo 25, versículo 7, Salmo 74, versículo 2, Salmo 106, versículo 4. Os comentaristas da BKJA colocaram assim: o salmista narra o seu sofrimento a partir de uma perspectiva totalmente humana e cartesiana, ou seja, sequencial, em ordem. Mas eu faço um asterisco e retiro o cartesiana da nossa devocional. Acho absolutamente inadequado a colocação. Primeiro, porque a concepção de tempo no Antigo Testamento não é essa. Segundo, porque Descartes não pode servir como referência de modo algum para a leitura do Salmo. Essa Foi uma infelicidade dos comentaristas e nós temos que ter crivo também quando fazemos as considerações, mesmo com essas notas. Cuidado quando você lê as notas na sua Bíblia e não leia sem ter um crivo muito apurado, para você não engolir tudo, porque algumas Bíblias vão colocar comentários que não são pertinentes. Esse é um caso. Eu poderia aqui discorrer agora, por que não utilizar Descartes? Eu não vou discorrer, porque nós vamos sair do tema. Mas ele efetivamente não é referência para o Salmo 88. Eu não estou nem dizendo para a teologia de modo geral. Se fosse para a teologia de modo geral, então, a gente teria que escrever um tratado, um livro. Porque ele é um semi-analfabeto. Analfabeto do ponto de vista da ortodoxia cristã. Segundo, porque ele é um plagiador. Todo o pensamento dele não é nada mais. E os professores, coitados, de primeiro e segundo grau, que fazem um cursinho, como eu fiz também para letras, né? Eles fazem um curso de história, geografia, letras, eles fazem um cursinho lá, uma faculdadezinha, pode ser na USP, pode ser na Federal de BH, pode ser onde for, fazem lá 3, 4 anos e depois saem repetindo para os alunos, Descartes, Descartes, Descartes, sem conhecer os filósofos. Sem conhecer os pais do pensamento, sem conhecer de onde ele tirou as fontes, e sem perceber, então, porque não conhece, sem perceber que ele tirou literalmente. E como ele tirou literalmente, ele não passa de um plágio. Inclusive, o método, a dúvida metódica, já tinha sido aplicado, né? Então, tanto filosoficamente, pelo menos aqueles que são mais estudiosos sabem disso, os filósofos, né? E os teólogos sabem. Os que estudaram, né? Quem não passou só pela escola, que não se trata de uma referência para a ortodoxia cristã. Ponto. Isso é um elemento. Agora, outro elemento é que não se aplica aqui, mesmo a questão do estar caminhando para a morte, do transcorrer da vida e o caminhar para a morte, mesmo assim, não se aplica ao conceito cartesiano, porque a concepção de história, de vida, de morte é totalmente outra. Então, eu encerro por aqui esse breve comentário, mas só dizendo que os autores foram muito infelizes nessa colocação. E não há defesa. Nesse caso, não há defesa. Porque por mais que você argumente, todas as premissas serão falsas, todas. E só poderemos chegar a um resultado lógico falso também. Então não há como salvar essa pequena intervenção aqui, dizendo o salmista narra seu sofrimento a partir de uma perspectiva totalmente humana, está correto. E cartesiana da morte está incorreto. Está incorreto. Tá bem? Muito bem. Encerramos a nossa nota. Isso fica para você, professor de primeiro e segundo grau. Na verdade, agora é fundamental e médio. Vá além daquilo que você estudou e aprendeu. Eu continuo indo além. Embora tenha estudado para ser professor de português, inglês e latim, Continue indo além sem cessar, para você não sair repetindo coisinhas aí, que não tem fundamento, né? Vá além todo o tempo. Aqui eu sou muito grato a um professor que, na minha entrada no curso teológico, disse: olha, se você quer ser um teólogo, então prepare-se para ler pelo menos 60 páginas por dia. Que sejam 50, irmãos, mas se você quer ser um teólogo ou um pensador, que você leia mastigando, não adianta ler. Leia mastigando pelo menos 50, 60 páginas por dia. E é possível tendo um trabalho, porque minha família pode testemunhar, meu irmão que está entre nós, minha irmã também. Acho que meu irmão estava mais atento a isso. Mas eu levava livro, morava no Brás, em São Paulo, trabalhava em Guarulhos, eu ia lendo no ônibus, que ia vazio, até Guarulhos, isso era quase uma hora, depois lia na hora do almoço, depois lia na volta, nem sempre na volta eu conseguia, porque às vezes vinha lotado, mas quando conseguia um lugar, lia na volta e depois ia para o colégio, que eu tinha parado de estudar. Então, se você quer começar uma carreira de estudante, você precisa se direcionar nesse sentido. E sempre estudante, né? Como diria Sócrates, porque a única certeza que nós temos é que nós nada sabemos diante da grandeza, da extensão do conhecimento que se pode ter sobre todas as disciplinas no universo. Ele diz: só sei que nada sei. Não é porque ele não sabia nada, é óbvio, e nem porque ele estava sendo humildezinho. Não, é que diante da grandeza, da extensão de todo o conhecimento de uma área, eu vou falar da minha área aqui de teologia. Irmãos, eu estou com pelo menos ainda uns 500 livros sem ler na minha estante ainda. Eu estou lendo há 30 anos. Ininterruptamente. Ininterruptamente. E a minha testemunha é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem pelo menos uns 500, imagino, estou olhando para ela agora, pelo menos uns 500. Ainda que eu não abri. Agora veja, posso comprar mais 500, só não sei se vai dar tempo. Então, preste atenção: se você sabe que diante do conhecimento total e universal, o que você conhece é muito pouco, você vai dizer como Sócrates: só sei que nada sei, ou que pouco sei. Pouco, tão pouco, tão pouco, tão pouco, tão ínfimo, que parece um nada. Então eu tenho que continuar estudando. E numa marcha de uns 50, umas 50, 60 páginas por dia. Obrigado, professor Ronaldo Sattler. Nunca me esqueci. Se alguém puder fazer chegar essa informação a ele, eu repito todas as vezes. Eu agradeço por toda a minha vida. Ainda que a gente tenha posturas teológicas divergentes, não há nenhum problema. Mas o estímulo para a leitura, veio dele. Para encerrar a nossa devocional hoje, Lamentação de um atribulado. Esse salmo dos filhos de Corá é um clamor diante de Deus. E também você viu que é alguém também ligado à tribo de Judá. Os levitas sentiam, nesse caso, nesse salmo, que suas vidas estavam ameaçadas de morte. Bom, existencialmente, o existencialismo nos ensina que nós estamos diante da morte todos os dias. Isso é o que se chama de finitude. Diante da crise da finitude, nós sabemos que podemos viver só mais um minuto. E daqui a um minuto não vivermos mais. De certo modo, nós podemos nos juntar aos levitas, nesse caso, dizendo a mesma coisa. Estamos ameaçados de morte. Se estamos vivos, estamos ameaçados pela morte. Sentindo-se sem força. Claro que aqui o contexto é mais específico. Há momentos de enfermidade, de dor, de perseguição, de tribulação, onde a pessoa se sente sem força, atirado aos mortos, desamparado, e aí clama ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está se sentindo nessa noite sem força, atirado aos mortos, desamparado, clame ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O grande versículo chá, o versículo chave, grande versículo motivacional do meu primeiro discipulador, o pastor Demóstenes. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, se você está sem força, está atirado aos mortos, está desamparado, clama ao Senhor, de dia e de noite, irmão, irmã. A sensação é clara de que a ira do Senhor se abateu sobre eles. E por essa causa, os inimigos prevalecem. Às vezes nós olhamos para uma situação e parece isso. Parece que o Senhor ficou irado conosco e deixou que os inimigos prevalecessem contra nós e fizessem um cerco sobre as nossas vidas. Ficasse ao derredor, o inimigo anda ao derredor, e o Senhor está irado conosco, então ele permitiu que o inimigo nos cercasse e desse cabo da nossa vida. Parece que estamos sem saída diante de uma aflição diária. E então surge um cântico de clamor. Meu irmão, vou repetir agora. Se você está sentindo seu coração abatido e os inimigos prevalecendo, a situação sem saída, diante de uma grande aflição, levante um cântico de clamor, levante uma oração, faça um clamor ao Senhor. Pastor, pode ser a ira do Senhor? Pode. Enquanto tiver pecado, não confesso? Pode. Porque a Bíblia diz: enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Pode ser pelo pecado? Pode. Então, como pode ser pelo pecado? Confesse o seu pecado, limpe a sua vida, para que o inimigo não prevaleça mais. Ponto. Mas necessariamente é pelo pecado? Não, necessariamente não. Não é pelo pecado. Jesus não tinha pecado e foi em todo o tempo cercado, perseguido, tribulado, questionado, afligido emocionalmente. Então, não necessariamente. Se você identifica um pecado não confesso, então limpe essa área, confesse para que a mão do Senhor saia sobre essa situação e o Senhor não permita mais que você seja tratado por causa desse pecado. Agora, se não tem pecado aí, se você não identifica, nem pecado oculto, já confessou, nem pecado involuntário, já confessou também, então agora confie, levante um clamor e confie. As mãos estão erguidas, a mão do salmista estavam erguidas em oração, reconhecendo que os mortos não poderão louvar ao Senhor, e nem a sepultura conhecerá da sua bondade e da sua fidelidade. Irmãos, nós não vamos louvá-lo como mortos. Aqui também era um gancho para entrar numa outra questão maravilhosa, né? Sobre essa questão dos mortos, mas eu vou deixar para outro dia. Só vou dizer que Deus abomina a necromancia. Ponto. Abomina a necromancia. Mas o que eu quero dizer a você nessa devocional, levante as suas mãos, erga as suas mãos em oração, reconhecendo que os mortos não poderão louvar o Senhor. E se você está se sentindo morto, então você, espiritualmente, você não vai poder louvar ao Senhor. E nem a sepultura, onde você parece sentir-se, conhecerá a bondade e a fidelidade do Senhor. Se você se sente já prestes à sepultura, você não poderá louvá-lo aí. Então louve agora. Por quê? Porque o Senhor se manifestará enquanto houver vida. O salmista pergunta: o Senhor se manifestará enquanto houver trevas? Não. O Senhor abomina as trevas, irmão, irmã. O Senhor abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Aliás, até essa frase, ele ama o pecador, é um pouco complicada, viu? Ele ama aquele que está disposto a abandonar o pecado. Que está ainda em estado de ser chamado de pecador, como ladrão na cruz, mas que está pronto a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, como os leprosos, como os cegos, como a mulher que foi pega em adultério, alguém que está pronto a mudar de história, como Zaqueu. Então o Senhor se manifestará quando houver uma clara demonstração de que a pessoa deseja mudar a sua vida. Até essa declaração que nós fazemos, o Senhor ama o pecador, é um pouco constrangedora e teologicamente questionável. Não, o Senhor abomina as trevas. Ponto. O Senhor ama o cosmos, o mundo, ele ama o universo, ele ama as criaturas e ele ama, sobretudo, aqueles que não querem compactuar com as trevas. Portanto, se a pessoa está em estado de trevas, mas manifesta claramente o desejo de sair desse estado, então o Senhor está pronto a operar. Nessa perspectiva, o salmo se apresenta como um lamento de corações atribulados, mas que na verdade se voltam para o Senhor, a fim de alcançar misericórdia. Irmãos, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se o seu coração está atribulado, profundamente atribulado, mas você se volta para o Senhor, eu quero te dizer, você vai alcançar misericórdia. Se você se voltar para Ele, verdadeiramente. Se arrependa do seu mau caminho. Confesse o seu pecado, mude de vida e o Senhor vai, em todo esse processo, Ele vai te ajudar a te convencer do pecado, a confessar o pecado, a mudar de vida. Isso tudo é parte da misericórdia dele. Sendo assim, na situação de angústia, demonstra o sentimento de alguém rodeado pelas trevas. Nós temos milhares de pessoas agora, nesse momento, rodeado por trevas. E nós precisamos ajudá-las, porque estão angustiados. E como nós podemos ajudá-los? Com solidariedade, com afeto, com acolhimento, com amor. E com o anúncio do Evangelho, da boa notícia. para que ele saia ou ela saia da situação de angústia e não tenha mais esse sentimento de alguém que parece estar rodeado por trevas. Quantas pessoas estão em trevas mesmo? Sua vida são trevas. Então já não é nem vida, é morte. É vida aparente, vida só material, mas morte espiritual. Meus queridos, para encerrar, estamos vivendo dias difíceis, as vésperas da volta de Jesus. A primeira impressão é de que estamos rodeados por trevas e o nosso coração se inquieta. É hora de levantarmos as nossas mãos e clamarmos ao Senhor em um salmodiar que reflita ao mesmo tempo a angústia pelo tempo presente e a expectativa pela remissão do amanhã. Aleluia! Um salmodiar que reflita ao mesmo tempo a angústia pelo tempo presente e a expectativa pela remissão do amanhã. O Espírito Santo de Deus está agora, Ele, dentro de nós, levantando um clamor com gemidos inexprimíveis e dizendo: Maranata. Ele está clamando com gemidos inexprimíveis e Ele está motivando a cada um de nós a clamar também com os nossos lábios, com as nossas orações. Ele está nos desafiando, Ele está colocando a motivação no nosso coração e palavras na nossa boca, até em variedade de línguas, Ele está nos colocando a palavra Maranata. Vem, Senhor Jesus. Clamemos e lamentemos pelas trevas que nos circundam, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus, restaura a sorte do teu povo. Repito para vocês, levantemos um clamor hoje e lamentemos pelo rumo que o mundo está tomando. Clamemos e lamentemos pelas trevas que nos circundam, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus, restaura a sorte do teu povo. Que o Senhor restaure a sorte da sua vida pessoal, que o Senhor restaure a sorte da sua família, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure a sorte da sua igreja local, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure a sorte da sua denominação, da denominação em que você congrega. Que o Senhor restaure a sorte de todo o seu povo espalhado sobre o mundo inteiro. Porque, na verdade, irmãos, todos nós já começamos a sentir que a morte está nos cercando. Quem não sentiu de alguma maneira isso nos últimos 2 anos? Não são 2 dias. Durante 2 anos, o planeta Terra inteiro sentiu que tinha que ficar prisioneiro dentro de casa, com máscara, com álcool, gel, com uma série de precauções, sem ver família, sem comemorar aniversário, sem encontrar para festa, para nada. O mundo parou. Sabe por quê? Tinha um vírus, coronavírus. Olha só, hein? Ele tem uma coroa, esse vírus. Ele tem um nome, né? Ele é batizado com uma coroa, coroa das trevas. E ele encurralou todo mundo durante 2 anos. E segue matando. E como isso não vai parar agora, não existe, repito, novo normal. Não existe novo normal. Nunca mais o mundo será o mesmo. Tudo caminha para a manifestação do anticristo e para a volta de Jesus e para antes disso ainda o arrebatamento da igreja. É hora de nós nos levantarmos em oração e clamor e suplicarmos: Senhor, na morte o Senhor não vai me ouvir. Haverá ressurreição dos mortos, e então os mortos se levantarão primeiro, depois a igreja será arrebatada, e aí o Senhor vai nos ouvir. Mas os mortos nada podem fazer. Então eu clamo agora por todas as esferas que você deve clamar: família, igreja, sociedade, para que o maior número de pessoas sejam salvos. Em um nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o clamor do Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, seja sobre nós, seja dentro de nós e nos motive a clamar também. Juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim o façamos, hoje e depois gozemos da vida com Deus eternamente. Amém, amém e amém.